Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Pergunta: se você fosse um androide, o que você teria? Pernas ou uma roda? Pernas. Sério? Sério. Sério mesmo? Sério. Por quê? Como você escala com uma roda? Cara, tem N formas. Em primeiro lugar, raramente tu vê nesses filmes os robôs escalando. Ah, mas eu ia querer escalar. Tá, tu já pensou que... É, porque a roda não te impede de escalar. Ela pode até ser melhor pra dar a velocidade de usar os braços pra se agarrar. Não. Nem todo tipo de escalada. Ah, tu quer estar falando de escalada vertical mesmo. Sempre vertical. Na parede. É. Cara, se eu tivesse uma roda, eu teria braços fortes, obviamente, pra combinar com você. Talvez não bastante, no final você seria um android. É. Então eu prefiro ter pernas, eu acho que pernas dá mais estabilidade, dá mais... Sei lá, cara. É mais interessante. Cara, quais são as outras opções? Aquelas esteiras do tanque, né? É. Aquilo lá é zoado. Aquilo lá é zoado. É legal e interessante pra um terreno... Fumando, sei lá. É, mas morre aí. E aí, afinal, aquilo lá é mais lento. É, mas aquelas esteiras são muito chatas e é lento. Geralmente, aquela esteira é mais lenta do que uma roda normal. Eu acharia interessante, talvez, rodas, pernas com foguete. É, só que ia ter um gasto maior de energia. Ah, eu consegui um... Um tanque extra de... coisa nuclear, alguma coisa de assim. Alguma coisa assim, Cara, pra ser um Android, você teria que ter uma tecnologia super avançada. Então, olha só, o que já tem na lista? Já fizeram olho mecânico, já fizeram veia... Olho mecânico. Já fizeram. Olho mecânico. Olho mecânico. Enxerga e manda as informações do cérebro. Aham. Uhum. É uma tecnologia nova, só que o problema é que só estão enxergando os dos preto e vermelho. Tipo o primeiro videogame portátil da Nintendo. É o virtual da Nintendo. O Virtual Boy. É, o Virtual Boy. Caraca, velho. Cara, não, e ainda é zoado. Tu enxerga, tipo... Qual era aquele jogo? Era aquele jogo que era só preto e branco. Tinha um jogo que lançaram na temporada que foi o maior sucesso, que era só preto e branco, que era de plus. Tem toda uma geração de jogos de preto e branco. Não, mas era um jogo indie que fez muito sucesso tempo atrás. Tipo Limbo. Limbo. A visão estilo Limbo. Tu só via o formato das coisas de preto e branco. Bem, mas pra quem não enxerga é nada... É melhor do que nada. Vamos lá. Mas... Enfim, acho que é uma tecnologia que a pessoa nunca vai conseguir perfeito. Cara, o problema é o olho é uma das coisas mais complexas do ser humano. Aí, deixa eu ver o que já fizeram. Já fizeram. Você pega luz e transforma em imagem. O que já fizeram? Bem, acho que os braços mecânicos, os braços mecânicos podem ser considerados off-meios. Mais ou menos, assim, não tem aquela agilidade. Tipo, criar um legal ou com... Não tem aquela agilidade toda. Quando a criança é fogo, né? Quando eu era criança, eu queria cortar uma mão e botar uma prótese no lugar. Essa também é uma boa pergunta, vamos fazer um combo logo. O que você colocaria no lugar da tua mão? Depende. Da esquerda ou da direita? Não, onde estamos? Em que mundo estamos? Quando o apocalipse zumbi, cara, com certeza uma espada. Vamos ver. Apocalipse zumbi? Cara, eu acho melhor uma martelo. Uma marreta, sabe? Tipo do Merlin. Hã? Tipo do Merlin. Não, mas o Merlin é uma espada. Não. O Merlin é como se fosse uma marreta grandona que ele adapta a uma espada. Ele coloca é tipo como se fosse uma baioneta que ele coloca. Caramba. Então ele tem tanta força de esmagar a cabeça do zumbi quanto de curar. Que tal os dois? A gente pode colocar um gancho. Ah, sim, claro. Fantástico. Estilo pirata. Dá pra tu bater com ele, cortar ele, dá pra tu ficar, agarrar em coisas e carregar elas. É, mas tem que pensar também que eu acho que uma lâmina seria melhor. Ah, sim. Porque no apocalipse você pode precisar muito de agilidade. E se fosse um martelão é bom, esmaga uma cabeça bacana, só que você teria que usar muita força. Às vezes muita força e até você voltar o braço, o outro zumbi já te mordeu. Sabe que tem muitos. Sempre é a quantidade que mata, não? É, faz fogo, a horda. Vamos logo começar o programa antes que algum deles apareça por aqui. É. Oficina InfoPresence. Manutenção em computadores em geral. Com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas e preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços da Oficina InfoPresence. Avenida Mário Andreasa, 1272 São Jorge. Telefones 3521-3500 e 092-9101-0050. Estamos começando agora mais uma edição de Regionalta. Hoje nós estaremos homenageando a nossa querida Capcom. Barcelona de longa data. Quem não conhece a Capcom não merece ser respeitado ou respirar mesmo. Primeiro, porque, se você não sabe, a Capcom fez muito mais parte da sua vida do que você imagina. Imagina. Tipo, vamos começar com uma coisa básica. O que quer dizer Capcom? O que é Capcom? Capcom. Capsule. Hã? Computers. Capsule computers? É, tipo, computadores cápsula. Cara, muito, muito roubado de Dragon Ball, velho. Eu tava vendo. Corporação Cápsula, velho. Aquela foi a Corporação Cápsula. Caramba, então, naquele tempo, podemos esperar motos voadoras e... Olha, ou não. Considerando os atores Resident Evil, podemos imaginar um futuro bem zoado. É. Mas, enfim, a Capcom. Bem, todo mundo aqui já jogou um jogo da Capcom, já teve o prazer de, sei lá, conhecer a empresa, de... Tem certeza não, que poucas pessoas foram lá, né? Nem eu fui lá. Nossa, ela tá situada sede. Tá em Shuoku, Osaka. É, saúde. Ela foi fundada em 1983. Hã? 83. Nossa, é um negócio. Velhinha já. Não, nem tanto. 83? É. 2 anos de onde eu nasci. Não é tão velha não, cara. Caraca, é muito mais velha que eu pensava, então. Vai, já tá. Então. Ela foi junção das empresas IRM Corporation e a subsidiária Capsule Computer Co. Corporação Limitada, né? Que eram duas empresas de jogos eletrônicos que se juntaram. Né? A gente vê muito isso na... É, que nem a Square Enix. É, a Square Enix. Se fundiu pra... Não pra evitar falência. Que as duas eram poderosas rivais, eles da época do Nintendo, mas elas se juntaram porque, sabe, as empresas tinham o mesmo interesse, mesmo nicho. E é uma fusão das duas. Não é como a Sega Nintendo que hoje dão sua paquerada. Ah! E uma curiosidade sobre o nome, a cápsula que eles colocam simbolizando como se fosse uma cápsula cheia de jogos, assim, como se fosse uma cápsula de diversão, né? Aquele fabricado assim, cápsulas de diversão. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? E também devido a eles protegerem seus cartuchos com aquelas... coisas. Aqueles consoles, aqueles gabinetes. Aquela capinha dura, assim, que era pra proteger mais ou menos a propriedade. Ah, sim. Eu me lembro que tu... Nos anos 80, tinha muito... Tinha jogos que vinham com umas cápsulas, assim, ao redor, sabe? Só isso me lembrou. Entende? O primeiro título da Capcom foi Little League. Hã? Exatamente, hã? Mas o primeiro jogo que é verdadeiro jogo assim que ela produziu foi Vulgus. Vulgus? Lançado em maio de 1984. Certo. Depois da adaptação do jogo 1942 para o Nintendo. Que a gente já fez um vídeo é um jogo de nave que até hoje tem os padrões dos jogos modernos. E atirar a bomba, voar de esquerda pra cima e pra baixo. E foi esse jogo que levou a Capcom a se concentrar na empresa de jogos domésticos. Antigamente eu acho que ela se concentrava mais em máquina, assim, mais em... Se tu for parar pra pensar bem, o mercado tava crescendo. Tava crescendo muito naquela época. Não, os anos 80 pro 90 foi uma, vamos dizer assim, foi a consolidação. O Nintendo já tinha praticamente dominado, foi o meio, vamos dizer assim, do mercado de videogames. E pasmem, a Capcom tem 15 séries de jogos multimilionários. Ah. 15 séries. Séries, não só. Séries, um, dois. Street Fighter, Devil May Cry, Resident Evil e Dino Crisis, por exemplo. Cara, todas elas. Se tu colocar qualquer coisa do lado disso, tipo feijão de Dino Crisis. Arroz de Resident Evil, vem. É. Vem. Nossa, cara, arroz de Resident Evil, come e vira zumbi. É, tipo tomate de cérebro, né? Imagina aquele bolinho. Nossa. Seria bizarro, mas seria rentável. Cara, a Capcom é verdadeiramente uma mina de ouro. Por que a gente tá falando disso? Porque, galera, a gente cresceu com a Capcom mais do que o cinema de ouro. Vamos voltar um pouco pra trilha sonora brasileira. Pra trilha sonora não, pra linha do tempo brasileiro. A minha primeira lembrança com a Capcom foi um dia estar sentado no sofá da casa da minha avó. E aí, sabe o que aconteceu? Eu vi aquele robô azul correndo. É isso aí, já estou indo! Um desenho animado da SBT de moda mesmo. Uau, bem antigo mesmo, né? Aquele lá, o... como é que chama? O quê? Um link, não sei o quê. Battle Network? É, Battle Network. Que lá é mais ou menos... Tá, daí a gente já chega lá. Eu devia ter o quê? 11 anos, tinha acabado de sair da igreja católica. Tinha televisão nesse tempo? Era 90 e pouco. 94, se eu não me engano. Não, foi antes da... Foi antes da Copa. E... acho que depois da Copa, não me lembro. Não importa a Copa. É, o Mega Man... Não importa a Copa. É 94 que a gente tá falando. Ah, é importa. A Copa. É a mãe de... É treta. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou. É tetra. O Brasil é tetra campeão mundial de futebol. É tetra. O Brasil é tetra campeão futebol! É treta tu falar do teto. Lá o Galvão Bueno já tinha profetizando já o que estava acontecendo hoje em dia no Brasil. Não. É treta! Enfim, aí começou o desenho animado Mega Man, tá? Aí, imagina só, tu chega tu vê aquele desenho. Os moldes do Super Mal, sabe? Um episódio ali e tal, bem desenhado. Aí tu vai pro locador e, cara, tá lá o jogo do teu desenho animado. E isso é legal, porque, sei lá, você... é como se você estivesse em desenho, né? Porque você controla o desenho. Isso, cara, o único problema era que achar o jogo do Mega Man era uma coisa difícil. Ainda mais aqui no norte, que no sul e no sudeste era realmente fácil achar um cartucho de Nintendinho. Mas aí tu. Sabe? Mas aí tu jogar aquilo. Cara, eu. Sei lá, acho que o primeiro da Capcom foi Mega Man. Primeiro? Meu primeiro da Capcom foi Mega Man. E é interessante, porque o Mega Man é. É um daqueles jogos um conceito legalzinho, que você começa de um jeito e vai evoluindo durante o jogo. Vai conseguindo golpes novos e... Tá, era Mega Man... Era o X, que eu, a primeira série do Nintendinho, apesar de ter gráficos, vamos dizer assim, limitados, ela ainda conquista pela jogabilidade e dificuldade. Mas muita gente conheceu o X, mas aí vamos mostrar um pouco do tempo. Aí depois do Mega Man, passando televisão, veio aquela febre. Street Fighter. É, Nossa, Street Fighter no locador. Super Street Fighter. Já tinha o 2. As máquinas. As máquinas, né? Aí tu vai lá, joga pra galera e tal. Antes do Mortal Kombat sair, tu já ficava marcando com o Rio de Tempo. Aí, sei lá, 2 anos depois saiu o quê? Super Street Fighter 2. Aquele que entrou o DJ e a câmera. Nossa. E o T-Hawk. Aí, cara, jogador novo, imagem melhorada. Planta. É, o 2 já era maravilhoso porque era praticamente fliperama em casa. É. Aí os caras vão e melhoram isso, colocam. Cara, é lindo. Cara, e é um jogo que você vê um equilíbrio assim, que não dá pra ser quebrado. É um equilíbrio muito perfeito. É, tanto é que até hoje o jogo mais equilibrado é o próprio Street Fighter 2, do Super Street Fighter 2. Do Street Fighter 2. Aliás, é curioso, o 2, todo mundo começou com o 2, né? Eu nunca joguei Street Fighter 1. Na verdade, eu já. Olha. Não jogue um. Pega o 2. Não jogue um. Um é horroroso, bicho. Tipo, tem uma vida pra zerar o jogo todo. Como assim? Morreu, já era. É o tipo de jogo que essa geração não vai jogar. Você pode ter certeza disso. Tipo, talvez não, vai jogar. Vai. É. Save state. Save state. Vamos salvar, bater no cara, salvar de novo, bater, salvar. É sério, você faz isso, você não zerou o jogo, você é um loser. Tudo bem. Outro jogo que marcou a minha vida. Capitão Comando. É, esse daí. Esse era demais, porque jogos que você. Você joga de cooperação, quando você tem um irmão mais velho, jogo de cooperação é o jogo, porque se você for jogar um jogo de luta, você vai perder. É, você tem que ter ajuda. Aí se você joga. Se você for jogar um jogo de luta, teu irmão não vai querer ficar jogando com você porque você é lixo. É. Então ele vai te deixar perder uma vez e vai jogar a história. E sabe uma outra coisa que a Capcom nos ajudou? Foi ajudar os Nintendistas a bater de frente com o Mega Drive. Porque ela foi responsável pela maior série de briga de rua do Super Nintendo, que é o Final Fight. Tem muitos jogos genéricos assim do gênero, mas Final Fight colocou. Genérico do gênero, legal. Vamos lá. Não. Final Fight é interessante, porque. É porque, tipo assim, o Mega Drive tinha o Streets of Rage, que era uma febre. E eu acho muito legal. E aí, que quando você tinha um coleguinha que tinha o Mega Drive, eu tenho um briga de rua, aí surgiu um jogo que bateu de frente com o Streets of Rage. Isso aí foi mais uma vez a Capcom, mas eu não deveria na sua vida, mas da aí tá. Aí você fica nos jogos do Poker Capcom, resolve se aventurar em outro universo, que é. Não, um seriado. O Mega Man tinha sido sucesso. Ele trouxe o mascote da Capcom pra casa. Aí, qual era a ideia? Pegar os ícones maiores do Street Fighter e trazer eles. Assim surgiu o melhor subproduto de uma série, de um jogo até hoje, que é a série do Street Fighter Victory. Passou no SBT, que primeiro porque eles fizeram uma adaptação. Que afinal, se naquele desenho o Ryu soltasse toda hora o Hadouken, seria muito caro. É. E E afinal você não vai querer ver um desenho mesmo depois que você vê no jogo. Não é sem ser assim. Você pensa que vai, mas não vai. Porque no jogo você toca magia a cada 5 segundos. É. No desenho fosse assim, não ia ter graça. Chegou um cara e Hadou que morreu. Game over. Você lembra aquele Street Fighter rodoviário? Cara, só que o Hadouken com o pé, com a sobrancelha. Street Fighter rodoviária. O que é Street Fighter rodoviária? É. Vamos mudar, voltar pra ele mais um pouco. É uma versão do Street Fighter rodoviária. E, tipo, por exemplo, você já jogou. Deixa eu ver, King of Fighters. É. Você joga King of Fighters no 2002, é um hate. Aí você vai ter o 2002 Super Magic Plus Advanced 3, 14, 5, 28, 9, 3. A versão pirata modificada. Que é a versão pirata modificada, super mais fácil. É. Mais zoada. Que é pra você largar a magia toda hora. Só que o do rodoviário tem uma vantagem em relação ao King of Fighters. Que o rodoviário você consegue fazer coisas bizarras como voar. Só que... você pega e dá Shoryuken conheceu e você subiu da tela. Na verdade tinha disputas aéreas. Quem ia mais longe? E o Dragon Ball Z, era a tentativa de adaptar pro padrão do Dragon Ball Z, que tava fazendo sucesso na época. Eu me lembro que quando o Street Fighter tava passando, que eu morava mesmo em Cotiçã, que é uma zona de fronteira, e eu babava, porque tinha um álbum de figurinha lá, que já tinha Dragon Ball Z. Como? Uhum. Que ano era esse? 94, por aí, 92. Porque a série Dragon Ball... Tava passando, não sei se era na Colômbia ou eu acho que era na Colômbia, simultaneamente com o gol do Japão. Então, no gol do figurino de lá já tinha o seu Satã, já tinha o Goku, já tinha. E eu ficava lá babando, que personagens são esses? Que esse cara? E o pior, O Ryu e Ken lá tava dividindo espaço com o Goku, e os caras fazem uma versão do rodoviário que o Ryu voa, só tendo magia. É diferente, é interessante, uma coisa a se pensar. Uma curiosidadinha, Capitão Comando, você vê alguma mensagem no Nara aí? Capitão Comando... Entendeu? Aham. Uhum. Capitão Comando. Foi o primeiro mascote da Capcom. Capitão Comando. Caramba. A gente pensa que o nome é... Eu sempre estranhei esse nome. Capitão Comando. Capitão Comando. É um capitão que comanda. É o quê? Mas é interessante que eles fizeram um nome e é um personagem legal. É um jogo legal. É. Quem nunca jogou Capitão Comando deveria dar uma checada. Capitão Comando. De preferência a versão de fliperama. Que a versão de fliperama pega pra 4 pessoas. E isso é muito bom. Porque afinal. Melhor do que passar o controle é jogar todo mundo ao mesmo tempo. É. O pior ainda, fazer mais pontos que aqueles três outros colegas que estão lá. É. Ponto da Capcom, aí, aqui no Brasil. Aí Street Fighter Victory foi uma febre e tal. Foi aí que veio a notícia que todo mundo esperava ser maravilhosa. O filme do Mortal Kombat tinha feito relativo sucesso e aqui é tudo que entrou nessa. E assim saiu o pior filme de todos os tempos. Um filme que ganhou no 5 framboesas. Que isso? Porque o pior filme do mundo é quando até hoje Street Fighter o filme. Ah. Sério? Vou dizer por quê. Porque tem um site chamado Rotten Tomatoes que ele premia os filmes, e ele conseguiu 5 de 5. Tipo, pior direção, pior efeitos especiais, pior isso, pior câmera, pior tudo que tem pior tá Street Fighter. Nossa. Mas aí você se pergunta, mas eu gosto de Street Fighter, é que nem o Afterworld, eu passo todo dia da sessão da tarde e eu assisto. Cara, se tu parar e olhar o filme de Street Fighter como um todo, eu não tô nem falando da adaptação, porque Street Fighter Victory provou que dá pra adaptar a história do Street Fighter e tirar alguma coisa boa de lá. Cara, Street Fighter Victory, eles fizeram uma coisa linda, que foi colocar... História. Não, uma história, fazer um jeito de o cara viajar o mundo inteiro lutando, porque Como é cada um de um mundo, eles não vão se encontrar num lugar. De um mundo não, um país. É, cada um de um país. Não é, não é igual ao King of Fighters, que todo mundo vai se encontrar num lugar pra lutar, não. É, é ao contrário, o Ryu e o Ken vão pelo mundo lutando com as pessoas. Cara, mas eles são ricos. É, então. Não, não, não, peraí. O Ken é rico. O Ken é rico. Ryu corta madeira. Que aliás, é muito zoado o filme Street Fighter aí. O Ken e o Ryu são ladrões, praticamente vagabundos, que, sabe? Tipo, não é verdade. O Ken, ele é... Ele é tipo o riquinho rico. Não, acho que ele é o primo rico do riquinho rico. É isso aí. E o Ryu, tudo bem. Ele é um lenhador. Ele é um lenhador, beleza. Mas ninguém... Tipo, qualquer lugar que ele chega, ele corta uma árvore e tá tudo bem. Ele ganha a comida dele. Mas naquele tempo não era... Não tinha esse negócio de ecologia, né? É. Aí, a gente vai ter o filme. O que aconteceu? As duas piores decisões da Capcom. Primeiro, investir todo o dinheiro do Van Damme, porque ele é americano e tal, foi um ator. Ele, tipo, engraçado, o Van Damme não foi pro Street Fighter, ou pra Mortal Kombat, foi pro Street Fighter, mas não foi pro Mortal Kombat, o Mortal Kombat foi sucesso. Pois é. Tipo. Cara, era pra ser o inverso. Eles tinham um ator que tava no top na época. Mas eu nunca achei muito interessante o Jean-Claude Van Damme. Nunca fui muito fã dele. Não, eles tinham o Raul Julia também. O Bison, o Raul Julia, o Gomes da família. Pois é. E tinha dois atores de ponta, cara, tinha um orçamento bom, só que queimaram tudo com o Van Damme aí. Enfim, Street Fighter é o filme. Mas bem pior que Street Fighter é o filme é Street Fighter. O jogo baseado no filme. Nossa, cara. Imagina Mortal Kombat com o Van Damme. Johnny Cage. Não, Mortal Kombat com o Van Damme. O jogo do Mortal Kombat com o Van Damme. Mas Johnny Cage é o Van Damme. Teoricamente, é. É porque, na verdade, Mortal Kombat, como já foi. Acho que a gente já falou aqui, mas Mortal Kombat foi baseado no filme. É, totalmente baseado. E o filme tinha o Johnny Cage com o Van Damme. É. Então, se qualquer semelhança entre o. Cara, o Jean-Claude Van Damme e o Johnny Cage não é mera coincidência. É, tá. Aí a Capcom, vamos dizer assim, ela por um tempo ela desistiu de Street Fighter. Ah, bebê, está agora funcionando todos os domingos a partir das 10 horas da manhã com serviço de bar e restaurante. Com muito som ao vivo e contando com a presença de Frank Mar e da banda Tropicaliente. Tropicaliente. Além disso, por apenas R$5 você pode ter acesso livre à piscina. Então, o que você está fazendo? Venha curtir esse final de semana conosco. ABB, uma nova opção de lazer em Itacoatiara. Aí o videogame evoluiu, o console foi, até porque não foi, né? Teve que dar. Aí surgiu, teve My Cry. Teve My Cry, que foi a revolução da Capcom. Cara, teve My Cry, é um jogo bonito. Porque afinal você não precisa só bater, você tem que bater com estilo. Cara, e é interessante porque mistura elementos de comédia também. Não, comédia não. Comédia sim. Comédia? Comédia sim. Como assim? Ah. Por exemplo, no começo teve My Cry 3, você tava bem... Ele tá deitado lá na gente de caça de demônios dele. Aí de repente ele vai comer o último pedaço de pizza, vem um demônio e pisa em cima. Poxa. Cara, imagina o último pedaço de pizza do universo. Você vai comer e o demônio vai e pisa. Antes de você comer. E você tem uma espadona na costa, você vai fazer o quê? Aí. Mas não só isso, até porque não deixou em outros ramos. Que foi o. No Game Boy Advance, ela brilhou com a série dela, que. Mostrava o Mega Man e também criou uma outra série que é a Mega Man Battle Network. Que combinava o Mega Man com bichinhos virtuais, que deu origem àquele desenho. Era Pokémon. É, que deu origem Mega Man com Pokémon. Não, pior que era mesmo. Tanto é que nesse jogo tu podia capturar os Elfos, que eram entidades digitais, fundir. Enfim, alguma coisa que fazia ali que era. Fundir aquela comida com queijo e. É, tu podia fundir. Só quem jogou entende essas coisas. Eu joguei. É. Então, galera, como podem ver, a Capcom fez mais que a gente em toda uma geração. Aí, depois desse Mega Man, que foi pra televisão, que ela voltou a investir de novo, com uma outra série, que foi Dito Fujou. Dito Fujou. Eu não conheço. Cara, Dito Fujou, passava na Rede TV. Era um cara que... ele virava super-herói, era um cara de vermelho. Não conheço, não. Não conhece? Não. Ai, meu Deus. Esse cara aí, tá vendo? Geração Google. Que cara, que geração é essa, cara? Beautiful Joe, tu não conhece Beautiful Joe? Não. Aquele carinha que tem o poder de avançar, acelerar o tempo, parar de dar o tempo, ficar mais rápido. Não. Virou, os caras eram meio cabeçudo, tinha passado até na rede TV. Eu tenho uma leve lembrança. Tá. E tem jogo disso? Tem. Tem, e é muito bom, muito engraçado. Qual é o console? Cara, tem vários consoles, tem, mas tinha principalmente no PlayStation 2, GameCube e Game Boy Advance, PSP também teve. Tem do GBA? Falou, tem. E tu falou agora de... falou agora de Devil May Cry? Também teve no Devil May Cry. Com certeza, Devil May Cry tem uma história interessante. É, e cara, e de bem sóbria. Outra série que virou anime foi Darkstalkers, mas virou anime curto. Olha só, é anime, e que praticamente fez uma versão americana do desenho que continuava o filme. Ah! Quero que eu lembrei. E, rapaz, tosco, tosco de doer. Cara, eles não deviam ter feito aquele filme, não deviam ter feito as coisas que fizeram a partir daquele filme. É, até a ponto de vista, é tipo assim, vamos ver o sucesso, e aí vamos pegar todo o dinheiro e vamos arriscar uma porcaria. A série do Street Fighter americana é uma droga. Aí, agora, hoje em dia, os fãs questionam muito com as direções que a empresa está tomando. Porque antes do PlayStation 4, 2, iniciar o ciclo dele, vamos dizer assim, de reinozinho dele, que ele passou a dominar o mercado, até quando ele investiu uma última vez no Superama, ele usou o teste de fazer 3, que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E até que tem essa coisa, quando lá no Street Fighter, lança as versões de Street Fighter, lança Street Fighter 4, versão 1, versão 2, só vai atualizando, colocando novos jogadores. Por exemplo, essas últimas decisões dela estão deixando todo mundo de cabelo em pé. Porque eles fizeram a maior campanha. Ah, vamos anunciar uma nova jogadora. Aí tá. Aí depois de 6 meses, aqui está a nova jogadora. É a Cammy com a máscara, que é a Decapro. Que é mais um clone da Cammy. E pra quem não sabe, a Cammy tem dois clones, que é a Júlia e a Juni. E tem um tio de luta já parecido com o dela. Só que, detalhe, é a Cammy com os poderes mais ou menos do Bison, que ela se mudou, cara. É uma versão modificada geneticamente e tal, mas... aquela coisa que lança lá. Cara, se bem que pra mim não precisava mais de mulher, não. Ai! Eu vi a Cammy com... não, cara, mulher sempre é bem-vinda, cara, mas, tipo, quero copiar uma. Coloca novas formas, que é que não tem. Deixa ela mais bonitinha. Por exemplo, Resident Evil 4. Entrou a Ashley. Novinha, bonitinha, de 18. Novinha, bonitinha, de 18. Ela tinha que 13. Não, ela tinha 18. Como assim 18? Ela cabia numa lata de lixo. Ah, não, ela tava no. Ah, não, tô falando dela, ela era no 5. Foi mal. Para com isso, cara, para com isso. Eu não gosto dessa coisa. A Capcom sempre acertou. Na minha molecada, sempre foi inútil alguma. Por exemplo, agora que ela veio fazer o novo jogo do Strider. De quê? Strider. Você jogou Marvel Capcom? É. Sabe aquele ninja que o pensador joga um caso de avião em cima do cara? Uhum. O pensador do Strider, aquele um ninja que tem uma espada. Caramba, isso aí deve ser muito difícil de achar. Um ninja que tem uma espada, um cachorro, robô, piloto. Ah, sim. Aí eu lembrei. Cara, o sucesso dele em Marvel's Capcom tinha gerado um jogo pra PlayStation 1. E detalhe, ele no jogo, ele é todo 2D. Mas os cenários inimigos são 3D muito bonitos, cara. Isso é interessante. Eu sempre achei legal essa mistura de 2D com 3D. É, aí eles demoraram um ano. E agora o Mega Man, o terceiro Mega Man, a série The Legends, pra quem não conhece, é o Mega Man. É o Mega Man, vamos dizer assim, de exploração estilo Zelda. Só que com um toque de God of War e Devil May Cry. Porque tu... Cara, quem jogou o Mega Man RPG de 64, cara, já tá muito satisfeito com o Mega Man, cara. Não, cara, mas o 2... É lindo. Não, pois é, mas esse Mega Man que eu tô falando, ele só teve um que saiu pra 64 e o 361, e o 2 saiu só pra 361. E, cara, o 2, ele é tão bonito que eu diria que ele é um God of War do 361. É um Mega Man, é um carinha com um canhão na mão, isso aí. É, armas customizadas, armadura, uma história boa pro Mega Man. Isso é legal, porque você também você saiu um pouco da rotina. 3D, do 2D, assim, você saiu um pouco da rotina 2D, porque apesar de ser muito legal, tem certas limitações 2D que você... O 3D é tipo assim, um ponto se você estivesse aberto pro mundo, assim. É. Vai, tem lojas, você fala com as pessoas e parece mais... A ideia do jogo, de te levar pra dentro do jogo, fica muito mais aparente nos 3D do que em 2D. É. E a Capcom, infelizmente, ela perdeu muito, vamos dizer assim. Ela tá deixando muitos jogadores fracos. Porque tu vê muitas ideias parecidas hoje no mercado. Ah, vamos fazer um jogo de um robô que atira. Aí eles transformam o Mega Man. E a Capcom lança o Mega Man. E a galera fica revoltada com isso. Ah, vamos fazer um jogo que os caras fazem tudo isso. Tanto é que ela soube se inovar no próprio campo dela. Então, depois do PlayStation 1, o que ela fez? Ela fez Dead Rising. Uhum. É, que é um apocalipse zumbi zoado. Como assim? Dead Rising conta a história. O primeiro Dead Rising acontece num shopping. Aí tem uma fotógrafa que foi acompanhar isso, então ela preso dentro desse shopping. Aí tá os militares cercando. Aí tu começa. Aí tu. A graça do jogo é que tu pode pegar tudo no supermercado que usar contra zumbi. Tu pode pegar desde o carrinho de mão. Tu pode. Carrinho de mão, supermercado. Compra de mão. Lá tem tudo, ferramentas de jardineiro. E o cara usa de forma zoada. O 2, olha só o quanto. Dead Rising é aquele humor de pastelão, sabe? Tipo, chega o general, ele começa. Por favor, isolem a área. Aí ele olha pra cima e pisca. Tipo, é pra parecer que é filme B, filme trash não. Como assim ele pisca? Ele pisca, tipo, ó, a gente vai começar a brincadeira. Sabe quando o máscara olha pra gente e fala demais? Ah, sim. É, sabe, o livro não vai contar. Então, é pra que não levar a sério aquela história. Tanto é que o 2, os caras inventaram uma cura, por assim dizer, uma vacina que tu tem que tomar. E aí começa a conviver a sociedade com zumbis, pessoas curadas pelo vírus, vamos dizer assim. Aí começa a ter esporte de zumbi, que só zumbis participam. Porque... Como assim? É, tipo, Liga de Mutante, que o cara... Os zumbis ficam mais fortes? Não, tipo assim, eles inventaram um esporte que a pessoa possa quebrar, possa curar a outra, sabe? Ah, porque os zumbis eles voltam, mas eles não ficam com os zumbis. Eles só reprimem a... Só não morre, só eles não fazem matar os outros. Só não fazem matar os outros. Consciência. É. Legal. Aí o mundo da Dead Rising é isso. É uma porca de zumbi zoado. E sempre alguma coisa dá errado. Cara, tem filme disso? Não, só tem jogo e é muito bom. É muito engraçado. Podia fazer um filme. Cara, uma coisa que combina com o terror é comédia. No segundo? Vocês não entenderam isso? É um segundo. Entenda, velho. Imagina todo mundo meio morto, meio mais zoado ainda. É tipo o Zumbilândia. Zumbilândia é legal porque é engraçado. É, mas o Zumbilândia tá com um ponto de seriedade. Dead Rising é tipo, você pega o corpo de grama, aí tu coloca ele na ponta de um taco de beisebol. E aí tu bate no zumbi com aquilo. Com aquele corpo, batata de beisebol com motor. Tá, pai. É, tu pode customizar assim. Tipo, a graça tá do Dead Rising é justamente tu fazer isso, tu fazer as combinações mais esdrúxulas possível. Matar o zumbi com bola de beijo, tu pega a bola, tu joga no zumbi com a tua mão aí, tu pega ela. Sim, é, mas não quer acontecer no zumbi, não é porque é esse zumbi, né? Não, é tipo, você vai brasileiro com a tua mão. Não, é tipo a gente na Apocalipse Zumbi, é tipo pobre na Apocalipse Zumbi. Se virando o que tem mesmo. Porque afinal, nós já dizemos aqui também, você não vai encontrar armas no Apocalipse Zumbi. Não conte com armas. Não conte mesmo, cara. Enfim, a empresa. Enfim, essa empresa maravilhosa que faz parte da nossa vida. Cara, ela é linda. Sem falar as outras coisas, as outras inovações que a Capcom trouxe. Tipo? Tipo, ela sempre soube aproveitar muito assim esse lado interativo com as pessoas. Uma série que muito famosa sobre isso foi a série Ace Attorney, que é uma série sobre advocacia. O quê? É, advocacia. Como uma série sobre advocacia pode ser legal? É legal porque alguém mata uma pessoa, aí o advogado vai lá no, vai lá no local do crime, aí ele pega a prova. Aí chega na hora do tribunal, aí o cara fala, ah, tem uma série de eventos que tem que ativar. Ah, eu estava lá 6 horas. Aí tu tem lá a conta de água de estacionamento. De estacionamento, que o cara não estava lá 6 horas, tu apresenta. Aí ele fala, objeção. Objeção. E é muito zoado, porque aí vem o outro cara da BT e fala, objeção, essa coisa não foi atualizada. Aí, pô, desmente a tua prova, na tua cara, você tem que se virar, sabe? Tu tem que usar as provas e usar as provas. É interessante esse jogo assim que muda um pouco, porque tem gente que tem gente, não sei porquê, não, mas tem gente que não gosta de. Ler. Não, tem gente que não gosta de ação. Hã? Jogos assim, são outras pessoas que não gostam de jogo de ação. Não gostam de estar batendo outro, não gostam de RPG assim que o cara quer ler, entender e jogar justamente. Ah, sim. Isso é bom. Isso é interessante. Tipo, cara, lançaram um jogo ultimamente que tu é um detetive. Eu esqueci o nome do jogo, mas tu é um detetive, também não é bom ficar lá, porque eu não vou fazer propaganda. Tu é um detetive, mas é tipo super, hiper, mega elaborado, porque você é um detetive, você tem que conversar com as pessoas, você lê a expressão das pessoas, pra saber se elas estão mentindo, falando a verdade, sendo irônica, você tem que ler essa expressão. Junto às provas e tudo mais, assim, tipo um detetive mesmo. Não é aquele negócio de, um negócio piscando na parede, vou lá ver o que é uma pista. Achou uma pista, que estou usando no caso, não. É totalmente subjetivo, você tem que ler as pessoas. Tu sabe uma outra parada que a Capcom também fez, que gerou anime? A série Jojo. Foi, virou primeiro jogo? É, porque na verdade é o terceiro arco da série, que o mangá Jojo é um dos mangares. É um mangá bem tradicional no Japão. Os mangares? Pra ter uma ideia, esse mangá fala de uma família que combate vampiros. Então, como o vampiro é imortal, é uma família que vai várias gerações. Então, cada temporada da série é uma geração da família de hoje está. Aí a primeira geração, a segunda, a Capcom não teve direito, mas ela teve da terceira, que foi o arco final que o mangá estava acompanhando. E virou um jogo, cara, que. É legal. É incrível até hoje. E rendeu duas, três séries atualmente. Cara, a gente tem que fazer um especial sobre a SNK depois. Cara, Mas a Capcom também não fica só em jogos de luta de ação. Ela teve um grande RPG, que foi a série Breath of Fire. Sim. Que uma curiosidade, você. No Breath of Fire primeiro, tem uma cidade que você pode vir a subir. Sério? Você vai na cidade, você fala com o carinha lá, aí responde sim, não, sim, não, sim, tem também. Aí você vê a Chun-Li treinando o Tameki. Isso. Você também sabe o que? Uma parada, uma curiosidade sobre o Battle Fire? Quem distribuiu ele foi a Square. Olha aí. É a Square, que a Capcom precisava aí. E tipo, o primeiro jogo tu veio a Square só. Mas foi a Capcom que ganhou. Isso é legal. É interessante também ver como ela se inova. A Capcom. Tipo, ela lançou Resident Evil. Aí beleza, o que ele vai fazer? A ideia original do Resident Evil era que tem dois que tinha demônios e fantasmas. Então. O quê? É! O quê? É do 3. Só que aí, a pegada do Resident Evil é um jogo com apocalipse zumbi e arma biológica, né? Só que aí eles não abandonaram. Aí eles gerou Devil May Cry. Mas isso também gerou Onimusha, que é uma série com no Japão feudal com demônios japoneses. Aí tu vê a subsidiária japonesa, ela lançou pro PlayStation 2 a arte digital. A primeira amostra de arte digital do mundo, que foi a série Okami. Okami contava a história de Amaterasu, um deus japonês que era basicamente cultura japonesa cultivada. É? Não era uma deusa? Era uma deusa, só que contava toda a história da deusa com todo o Shimaru. Tu pensa que... A cobra do Ishimaru, uma entidade. Mais ou menos, é interessante por causa que na hora que tu uma coisa assim, não fez hoje em dia, mas é uma coisa antiga. Não, é uma referência, é uma coisa antiga. Se tu pensa que Naruto tem mitologia japonesa, joga Okami. Joga Okami e Okami Gaiden pra. Okami Ben pra Nintendo DS. Cara, não tem coisa mais maneira que Okami, principalmente no Nintendo Wii. Qual é o estilo dele assim? Imagina tu controlar uma raposa, estilo Danny McBride. Sakurama. Controlar uma raposa? É, uma raposa branca. E um rabo dela é... Sabe que o rabo de raposa parece um pincel, né? Aí tu controla o pincel espiritual. Tu tem que fazer riscos na tela, tipo desenho de círculo, traço. Tipo, tu faz um traço, tu corta os inimigos. Tu faz um círculo ao redor deles, tu prende eles. É muito maneiro. Um pincel básico, né? É. O jeito como ela se inova... Aí, por exemplo, no PSP, a Capcom sempre teve carência de, em relação ao Nintendo, de ter um jogo assim pra galera interagir. Então, o que ela fez? Ah, vamos fazer um Pokémon pra adultos, que foi a série Monster Hunter. Cara, Monster Hunter, tu acha que os Pokémon são impressionantes? Imagina um cara caçando um dinossauro, podendo capturar ele, tirar a pele dele, vender a carne dele, sabe? What? É, tu pode caçar os monstros, treinar eles pra ser teu parceiro, pra tu capturar monstros piores, ou tu pode matar ele, vender a pele dele no mercado, interagir com outros jogadores pelo mundo. Caramba! É! Mano, esse jogo, Monster Hunter. Pra? PSP. PSP, PlayStation 3 agora. E a gente não... E pra quem jogou os jogos da Capcom, sabe que o padrão monstro gigante da Capcom é gigante mesmo. Uau! Imagina o God of War pegando o monstro daquele, sei lá, pegando a pele do monstro e arrancando. Só no Minotauro, em vez de ele matar o Minotauro, ele bota uma corrente e sai andando em cima do Minotauro. Tá roubando o Minotauro. Só pior, dá porrada no Minotauro, arranca o chute dele e vende no mercado, ele faz item, faz roupa. É sério, Monster Hunter é incrível. Hadouken! E você, Edgar? O programa tá acabando e tal. Você tem alguma recomendação assim pro pessoal pra quiser conhecer mais um pouco sobre a Capcom? Quer falar mais alguma coisa? Cara, Capcom pra mim se resume a poucas coisas. Assim, ela tem um universo vasto de videogame. Acho que eu posso falar que eu joguei e que eu recomendo você. Tomar vergonha na cara e conseguir comprar um cartucho, aí você joga originalmente pra quem não tem certificação. Não emule. Eu não faço. Enfim, você pega e vai jogar, velho. Vai jogar Mega Man. Ghosts and Ghosts. Não. Ghosts and Ghosts. Ghosts and Ghosts. Ghosts and Ghosts. Cara, Ghosts and Ghosts. Se você acha que Cat Mario, Trap Bird, esses jogos são difíceis, vai jogar Ghosts and Ghosts. Vai! Legal, campeira. É isso aí. Outro que eu recomendo, cara, é a série Rival Schools. Porque a série Rival Schools é aquela coisa de meio Hakusho da vida. É, são escolas rivais que tem o seu time. E tem especial, não tem só um especial. O mais legal de Rival Schools é isso. Não tem só o especial de uma. Do jogador, tem especial com dois caras e até três caras batendo no oponente ao mesmo tempo. Caramba, é tipo o Tenjo Tenjo? É na pegada do Tenjo Tenjo. A Capcom sempre teve esse lado mais animesco. Mas é animesco mesmo. Tanto é que ela tem a. Olha só, a gente nem falou dos crossover que a Capcom fez, já que se lembra Street Fighter, a Marvel, Marvel Capcom. Capcom vs SNK. É, que é os crossovers dela, que ela fez o que tem a SNK vs Capcom, que foi feito pela SNK com os personagens da Capcom. É o Street Fighter vs No Fighter, basicamente, mas também tem. É porque a primeira edição, o SNK vs Capcom, a Capcom fez com permissão do pessoal da SNK. Aí no contrato tava explícito que a SNK ia lançar depois um jogo feito por ela com os jogadores da Capcom. Tipo. É tipo assim, você joga Eu te dou meu produto e você faz o que tu quiser com ele. Depois eu faço o que eu quiser com o seu produto. Não, o que você vai esperar? Você vai jogar The King of Fighters com o Street Fighter mais o Demon's Crest. É. E o Zero. O Zero e o Street Fighter. É. Não, peraí. É. E aí, não, mas tem mais. Tem alguns personagens clássicos da SNK também. É de outros personagens diferentes também que você vai encontrar. É. Cara, a Capcom, sabe, é a nossa. A galera cresceu com essa empresa. E hoje em dia, infelizmente, ela tá lá. Infelizmente, muita gente está questionando a eleição dela, mas eu sei de uma coisa, ela vai, assim como a Nintendo, ela vai estar lá sem o que a gente precisar. Né? E principalmente, outro jogo que eu acho que o Rio falou é o Bundes das Gavas. Quem é dela, gente? É, daquele DVD Rua Bacana. Que lindo! É. Aladdin também não é dela? É. Gente... Caraca, velho. Quem nunca zerou Aladdin? Eu zerei Aladdin, cara. É interessante demais. Olha a lista. Aladdin. Milton. E Pinóquio, daqui a pouco. Pinóquio. Cara, Pinóquio não é uma feira Disney. Então, não sei se... Não, vai ficar assim, vai ficar. Ah. É. Cara, o Olof Planet. Uau. Que é um cara lutando com uma metralhadora contra o robô gigante. É, isso é levemente interessante. Não, é. É mais interessante do que eu imagino. Irônico esse levemente, mas tudo bem. Cara, Capcom é vida. É vida. Se você sempre que você imaginar um jogo, a Capcom tem um estilo. Então procure já. Ela tava fazendo o circuito mundial de Street Fighter 4, sabia? Há um tempo atrás. Ela e uma outra empresa. 4 já é de PS2, né? Não, 4, é PS3 e 4. 3 e 4? É. Uau. É, foi semana passada que eles anunciaram assim, essa versão, tá. Essa nova versão com gráficos melhorados. Em vez de vocês procurarem, sério, a diferença da geração, nova geração para a geração antiga? Não, é zero, praticamente. Ah. É bem pouquinho, cara. Tem uma sombra a mais. Então, se você quiser ver uma parada, uma evolução mesmo, dá uma olhada nos jogos atrás. Sério. Isso que é interessante, você pode pegar. Você comprou o seu PS4, parabéns, você tem dinheiro pra caramba, agora pega o joguinho novo e vai pegando mesmo os antigos. Vai jogando, pega o primeiro, vai jogando até o último, assim, pra você ver o que é uma evolução. Cara, é sério. Cara, o objetivo, uma coisa legal de fazer na vida é você pegar um jogo e zerar desde o 1 até o último, assim. É, cara. Tipo, eu nunca mais jogo um jogo depois que eu zero ele assim. Nunca mais. Esse conselho que eu dou. Nunca, depois que tu curtir, que às vezes tu fica tão apegado a uma coisa, não só jogo, mas algum produto, experimenta as coisas novas, sabe? Tudo bem você não gostar de alguma coisa, mas você, tipo, sei lá, deixar de curtir as variantes, tu perde muita coisa nisso, nesse processo. Tem que curtir toda a variante. Enfim, tudo tem seu valor. É, tudo. É muito o antigo tem valor, o novo tem seu valorzinho também. Mas o prefiro antigo. É. Jovem, cara. Jovem com moderação. Jovem. Então é muito melhor você estar dentro de casa jogando segundo do que você estar na rua fazendo besteira. É. É isso que eu falo pra uma mãe. Não funciona. É! Foi legal falar sobre a Capcom. Cara, a Capcom é a Capcom. Cara. Chega, eu fico até. A gente fala, eu fico até lembrando, assim, né? Dá uma emoção. A gente cresceu com ela, ela tá aí no cinema, nos filmes, na série, na saber que meu filho vai crescer com ela também. É. Ela vai crescer com ela, isso é, se ela não continuar fazendo besteira. Isso é, se eu tiver um filho. Então. É isso aí, é. As preferências do Edgar não permitem ele ter um filho. Então vamos, né? Vamos lá, Andy. Não. É de outra coisa que eu tô falando. A gente sabe que o Renato é um espaço que a gente não tem preconceito. É, né? É assim que a gente vai terminar. Mais um programa. Enfim, se você quiser assistir a sugestão, visite no blog, nossa página no Facebook. Se quiser sugerir um assunto, a gente vai falar em breve. Se quiser lembrar, assim. Se quiser que a gente pegue uma coisa que você gosta e fale sobre ela, também vê isso aí. A gente vai estudar, a gente vai conhecer e a gente vai falar sobre ela, se vale a pena. Então, se quiser reclamar apenas, falar, faz que não é muito ruim, se você tá falando muito mal, não sei o que, fala também, fala mal, mas faz a gente. Até a semana que vem. Ou não. Tchau.